estava a ser qualificado relativamente a refeições que foram feitas no mês de outubro, no mês 10, onde se gastaram 16 euros na churrasqueira central, 192 no Pedro Miguel Marques Tavares, 120 na Tasquinha do Marques, 450 no Leme, 652,51 no Diniz, 396 no restaurante Cristina, 150 no restaurante Gouveia, 242,75 no Leitão do Aires, que isto somou no mês de outubro 2.219,26 euros, num mês em que tanta gente perdeu tanta coisa, onde se propelou e se apelou a que se poupassem gastos, Sr. Presidente, que a gente se alargou aqui um bocadinho. Eu gostava de saber, efetivamente, quem comeu à conta dos nossos impostos e porquê. Gostava também de saber porque é que ficaram por pagar ao restaurante Cristina 2.340 euros do anterior mandato.